Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália. Ora, hoje é quarta-feira, estamos a 27 de outubro de 2010 e eu, Carlos Bonaparte, cá estou para lhe trazer mais música. Ora, hoje vamos falar, como sempre, de um artista. Todas as quartas-feiras é assim, aqui na Rádio Internoeb e no Musicália. Ora, hoje falamos de Bob Marley. Robert Nesta Marley, nascido na Jamaica a 6 de fevereiro de 1945. Perdeu a vida muito cedo e o pai também. Aliás, o pai chegou a conhecê-lo, mas ele não acompanhou o crescimento do filho. Alistado na Força Armada Inglesa, acabava por estar sempre fora e poucas vezes se ligou realmente ao filho. Aliás, ele casou com Rita Marley e logo no dia a seguir, aliás, o casamento estava assinado, estava marcado para o dia 29 de julho, se não estou em erro. Ora, casou e no dia a seguir deixou Rita Marley. Ora, o filho que então nasceu já sem a presença do pai. Bob Marley acabou por ter pouca ligação com o pai, que perdeu aos 10 anos. Portanto, em 1955, partiu para a América, onde era troçado pelas pessoas que viviam lá no bairro. Primeiro porque tinha uma estatura relativamente baixa, comparada então com os norte-americanos. E segundo porque era negro mulato. Ora, mas mesmo assim acabou por vingar, lidando com as dificuldades, o que acabou por fazer com que Bob Marley tivesse uma forte personalidade. Essa forte personalidade e a sua ligação com a filosofia Rastafari acabaram por marcar também o sucesso da sua carreira. Quer por uma, quer por outra via, ou seja, quer pela sua forte personalidade, quer pela filosofia ou pela crença na filosofia Rastafari, ele espelhou muito disto nas suas músicas. Keep On Skanking foi o primeiro álbum que lançou com 24 anos, em 1969. A esta altura, já estava na Inglaterra. Ele deixou definitivamente a Jamaica. Deixou definitivamente em 1975. Até lá alternava e quando este álbum foi lançado foi na América. Mas foi na Jamaica que teve mais sucesso. O álbum foi lançado pela Island Records, uma editora que na altura tinha muita influência pelo facto de ser inovadora. Em 1976 viajou para a Jamaica para dar um concerto gratuito que foi custeado, digamos assim, pela na altura, presidente da Jamaica. Ora, nessa mesma noite, Bob e Rita Marley foram baleados na sua própria casa. Ou melhor, na noite antes do concerto. Rita Marley teve um ferimento grave na cabeça, mas acabou por recuperar. E Bob Marley teve ferimentos ligeiros. O concerto realizou-se, nunca se chegou propriamente a apanhar os baleadores. Ora, mas desconfiava-se que isto estivesse relacionado com membros do partido opositor. Ora, foi entendida este concerto gratuito ao público, custeado pelo presidente jamaicano, foi entendido como Bob Marley estar em apoio ao, na altura, atual presidente. Ora, com a tensão política que se vivia na altura na Jamaica, era fácil de dar a entender que, pelo menos, tinham sido eles, os opositores do, na altura, atual governo, a balearem, ou os atores deste baleamento. Nunca se chegou, de facto, a apanhar quem levou a cabo este incidente, mas o que é certo é que isto não deteve nem Bob Marley, que deu um reputado concerto, ou seja, com muito sucesso, e também não chegou a castigar mais ninguém, porque o presidente, na altura, foi reeleito. No mesmo ano, uma viragem havia de ocorrer na sua vida quando foi diagnosticado cancro. Na altura era um melanoma maligno, era um cancro de pele, diagnosticado a Bob Marley. Uma amputação do seu dedo, de onde tudo começou, resolveria a situação. Mas a filosofia Rastafari, a mesma em que ele acreditava, acabaria por ser, de certa maneira, um anteprincípio do seu fim. Pois a filosofia Rastafari, ou na filosofia Rastafari, dizia-se e diz-se que os médicos servem para enganar os ingênuos. E, portanto, e também não apoia, não é apologista de se mexer no corpo. Ora, de facto, Bob Marley não foi operado, fez cirurgias para tentar, enfim, acabar com este tipo de más células, ou de células cancerosas. Sucede-se que não resultou, o cancro espalhou-se, e ele acabou então mesmo por falecer, a 11 de maio de 1981, devido ao cancro. Existem muitas lendas sobre Bob Marley, algumas relacionadas com a sua falta de higiene, outras relacionadas com cannabis, uma droga que a filosofia Rastafari não condena, mas que em muitos países é uma substância proibida. Aliás, ele já foi apanhado a fumar precisamente cannabis e foi inclusive na altura detido por isso. Lendas e mitos à parte. Em 2005, a sua mulher, há pouco disse sua mãe, peço desculpa pelo erro, a sua mulher, Rita Marley, tomou a decisão de trasladar os restos mortais de seu marido para a Etiópia. Alegava que a sua vida estava mais associada à Etiópia e à África em geral do que, propriamente, à Jamaica. Ora, isto não agradou nada aos jamaicanos e o corpo acabou mesmo por ficar na Jamaica, tal e qual onde estava desde 1981. Há pouco disse então que Rita Marley era a mãe, e peço desculpa pelo erro, induziu o ouvinte em erro, mas o que eu queria dizer é que, ainda assim, quando falei em termos de casamento, estava tudo certo. Troquei apenas o nome da mãe para a mulher. Rita Marley foi a mulher de... Foi a mulher de Bob Marley, e também aquela que, durante a vida com Bob Marley, teve dele 4 filhos, 2 deles adotados. Ela foi então mãe de 12, aliás, de 4 dos seus 12 filhos. Alguns deles, como Damian Marley ou Ziggy Marley, seguiram as pisadas do pai, no fundo. Ziggy Marley, inclusive, faz parte da banda The Melody Makers. E é então assim que damos início à nossa emissão. Vamos ficar agora com 2 temas de Bob Marley. O primeiro do álbum Keep On Skanking, de 1969, chama-se All In Love. Aliás, All In One, tinha que estar correto. All In One, música de 1969. Depois, ficamos com um tema do álbum Live, de 1966, Catch a Fire, na música que... um dos primeiros sucessos de Bob Marley. E é então assim que damos início a mais um musical. E vamos à música. Até já. Let me tell you. Hey, driver, the table is turned. Catch your fire, you're gonna get burned. Escutamos agora do álbum Rastaman Vibration, de 1976, o tema Night Shift. Depois do álbum Uprising, ouvimos um outro tema, este gravado em 1980, aliás, data de lançamento do trabalho discográfico. Vamos ouvir Real Situation. Este álbum Uprising originou uma tour. A Tour Uprising, ou melhor, a Uprising Tour, que visava, para Bob Marley, conseguir uma maior expansão no mercado norte-americano. Sucede-se que, numa das suas corridas no Central Park, ele acabou por desmaiar. Era o princípio do fim da vida de Bob Marley. Esta altura, o cancro que lhe havia sido diagnosticado 4 anos antes já se havia espalhado para os pulmões e o cérebro. Ele quis morrer na sua terra natal e ainda tentou viajar para a Jamaica. Aliás, ele chegou mesmo a embarcar no avião. Partiu da Alemanha, de Munique, mais precisamente, onde foi tratado, mas sem grandes resultados. Não havia volta a dar. Bob Marley ia mesmo perder a vida contra o cancro. Ou melhor, a luta contra o cancro. Iria mesmo perder a vida. Esta viagem deu-se em maio de 1981. voou de avião, mas o seu estado degradou-se de tal forma que teve que parar em Miami para ser novamente internado. Mas não resistiu e 11 de maio de 1981 acabou por falecer. O último concerto que deu foi a 23 de novembro de 1980. Vamos então ficar com Night Shift, do álbum de 1976, Rastaman Vibration, e depois, de 1980, o tema Real Situation, do álbum Uprising. The sun shall not smite I by day, nor the moon by night, and everything that I do shall be upward and right. And if it's all night, it got to be all right. If it's all night, got to be all right. Total destruction, the only solution. And there ain't no use, no Chegamos assim ao final da nossa emissão, do nosso Musicalia de hoje, em que falamos de Robert Nesta Marley. Vamos fechar a emissão de hoje com o tema que mais o celebrizou durante a sua vida e após a sua morte. No Woman, No Cry, interpretado ao vivo em 1975. É desta forma então que nos despedimos. Espero tenha a continuação de uma ótima noite. Já a seguir, Joana Santos traz de mais um Noite Entre Todos. Fique bem e até amanhã. Entrenched down.